cidade, tantas ruas pra andar. O sinal vermelho me faz esperar demais. No meu para-brisa, chuva, quase perco a visão. Eu não vejo a hora de te encontrar. Tantas vezes eu ouvi falar do teu amor, Jesus, mas hoje resolvi te conhecer. E que hoje seja o dia mais especial pra mim. Eu não vejo a hora de te confessar que eu te amo mais que tudo. Sei que tudo ainda é pouco pra superar. Passam carros, passam vidas. Só não passa a sede de te encontrar, Jesus. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. O meu coração dispara cheio de emoção. Os minutos são eternidade pra esperar. Pelos túneis da cidade vou chegando à conclusão de que a felicidade está a me esperar. Tantas vezes eu ouvi falar do teu amor, Jesus, mas hoje resolvi te conhecer. E que hoje seja o dia mais especial pra mim. Eu não vejo a hora de te confessar que eu te amo mais que tudo. Sei que tudo ainda é pouco pra superar o amor que vem de ti, Jesus. Passam tantas avenidas, passam carros, passam vidas. Só não passa a sede de te resolvi te contar.